não somos dignos do teu amor. Não merecemos tanto favor. A tua graça nos alcançou. Pelo teu sangue que me salvou. Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Oh, oh, Jesus, que amor é esse que me conquistou, que nos conquistou.